Caríssimos irmãos e irmãs, o Evangelho deste domingo convida-nos a olhar para duas simpáticas viúvas, uma do Antigo Testamento, de Sarepta, no tempo do profeta Elias, e outra contemporânea de Jesus. Vamos, sobretudo, centrar-nos nesta, sem deixar de fazer uma referência à primeira. Ambas têm em comum que são viúvas e ambas são pessoas que têm fé e confiança em Deus. A viúva de Sarepta aceita o pedido de Elias de que lhe dê a ele primeiro de comer, embora estivesse já à míngua, quase sem recursos para comer ela e o seu filho. Aceita dar esse alimento a Elias, confiando na sua promessa, a promessa de Elias, de que Deus não deixaria de cuidar do sustento daquela família, como assim foi. Assim termina o Evangelho. Desde aquele dia, nem a panela da farinha se esgotou, nem se esvaziou a almotolia do azeite. São palavras até comovedoras, que nos enchem de alegria, pois convidam-nos a contemplar o poder e a bondade do Senhor. E também podemos adivinhar que depois do episódio da viúva do templo, Jesus, que se deu conta e que sabia que ela deu as duas moedas que eram necessárias para a sua própria subsistência, certamente ter-se-á ocupado, ou pelos apóstolos, ou diretamente, como Deus, no seu sustento. Mas vamos centrar-nos nesta mulher extraordinária, contemporânea de Jesus, que ficou sem nome, e que, para além da confiança no poder de Deus, de que já o Senhor se ocuparia da sua indigência, brilha a sua generosidade. Ela sabe que as duas moedinhas não são necessárias para o sustento do templo, mas quer contribuir, quer dar a Deus o que pode. Ela faz as coisas sob o olhar de Deus, apenas para que Deus veja. Quem era ela? Conhecê-la-emos no céu, se formos fiéis às graças que o Senhor nos concede. Mas o facto é que aquela mulher realizou um gesto que ficou imortalizado e que, de facto, terá inspirado tantos atos de generosidade, talvez milhões de atos de generosidade para com Deus ao longo dos séculos. Ela, o que é que queria quando saiu de casa para entregar as duas moedinhas? Queria agradar a Deus, servir a Deus com o pouco que tinha. Como comeria nesse dia? Bem, mais tarde, ocupar-se-ia do assunto. Deus ajudá-la-ia, como sempre. Até poderia ficar sem alimento naquele dia, mas desejava oferecer a Deus as moedas que lhe tinham chegado, talvez em paga de um humilde serviço prestado a outra pessoa, ou talvez, eventualmente, fosse uma decisão que tivesse tomado antes de entregar as duas primeiras moedas de um trabalho para o templo do Senhor. Quem sabe ao certo o que passou na cabeça daquela mulher. O facto é que ela quis entregar a Deus o seu exíguo dom, quando comparado com o de outros. E, porém, o Senhor gostou desse gesto. E diz aos apóstolos, ela deu mais do que todos os outros. Talvez algum dos ouvintes pudesse ter perguntado, mas então, Senhor, desprezas os dons dos ricos, que são os que mantêm de pé o teu templo? E o Senhor poderia ter respondido algo deste género. O que mantém de pé o meu templo não são as riquezas, mas os corações fiéis e generosos, a confiança total em mim, uma amizade não interesseira. A viúva pobre, que é uma personagem extraordinária do Novo Testamento, apesar de aparecer de forma fugaz, convida-nos a fazer um exame sério sobre dois pontos. Sobre o modo como damos a Deus o que damos e também sobre o modo como olhamos o que os outros dão. Às vezes podemos dar a Deus coisas assim, como alguém pode dar uma esmola porque tem vontade de se desembaraçar de umas moedinhas pretas que estão no seu porta-moedas e que lhe estão a pesar. E assim toda a gente sai aparentemente beneficiada. O pobre recebe os trocos, eu fico mais leve e vamos todos contentes para casa. E podíamos aplicar este mesmo critério, assim um pouco mesquinho, ao modo como lidamos com as coisas de Deus. Eu vou dar a Deus este tempo de oração, assim aproveito para descansar, faz-me bem à cabeça, desanuvio e até peço pelo bem, pelo êxito profissional. E no fundo, não estamos realmente a dar a Deus alguma coisa, mas apenas pretendemos como que investir numa área que até pode trazer-nos benefícios a curto prazo. Peçamos a Nosso Senhor que saibamos retificar e quando lhe dermos algo, que lhe saibamos dar com gosto, com alegria, pensando no consolo que pode ser para o Senhor esse nosso gesto de boa vontade, mesmo que sejam coisas pequenas. E também ficamos a saber que o Senhor valoriza o que tivermos nas mãos. Mesmo agora, na missa, podemos oferecer a Deus pelo menos duas moedas, a nossa atenção, a nossa devoção, depois na apresentação das ofrendas, colocar na patena os trabalhos desta semana, as alegrias e tristezas desta semana. Parecem pouca coisa, mas para Deus podem não ser, se lhe o dermos com boa vontade e se é realmente o que lhe podemos dar. Há umas palavras de São José Maria, lindíssimas, no seu livro Caminho, em que comenta o episódio da viúva pobre, dizendo: "Não viste os fulgores do olhar de Jesus quando a pobre viúva deixou no templo a sua pequena esmola? Dá-lhe tu o que puderes dar. Não está o mérito no pouco nem no muito, mas na vontade com que o deres." Não está o mérito no pouco nem no muito, mas na vontade. Portanto, não despachemos coisas, né? Orações, pequenos gestos de carinho para com o Nosso Senhor, mas procuremos dar-lhe com alegria. Não do que nos sobra, mas daquilo que realmente temos e que prezamos, pensando na alegria que damos ao Senhor. E outra grande conclusão tem a ver com o modo como olhamos para as pessoas que dão coisas a Deus. Temos que olhar sempre com um olhar favorável, porque esse dom, que às vezes parece pouco, pode ser as duas moedas que tocam o coração de Jesus. Às vezes estamos algum tempo sossegados na igreja e vemos que há pessoas que entram e estão 2 ou 3 minutos e depois saem logo. Poderíamos ser tentados a pensar: mas estas pessoas não sabem rezar, estas pessoas não sabem estar com Deus. E talvez seja o melhor que podem fazer, seja o tempo que realmente tenha. Não tem mais. E o Nosso Senhor terá gostado desse gesto, se calhar feito com tanto sacrifício, talvez tirando o tempo que já não têm, né? Para poder dar uma alegria a Deus. Não julguemos ninguém, queremos irmãos e irmãs, antes pelo contrário, aprendamos de todos. Esta pessoa está a dar o que pode. Pensemos assim, está a dar o que pode a Deus, seja no tempo, seja nos bens materiais, seja no que for. Se for assim, se ela estiver a dar o que pode, tocará o coração de Deus. Nós estamos agradecidíssimos à viúva pobre, porque, entre outras coisas, nos ensinou, ajudados nós pelas palavras de Jesus, a conhecer um pouco melhor o coração do próprio Deus. Um Deus que se comove e está interessado nas duas moedas que lhe podemos oferecer. Olhamos para a Santíssima Virgem, para o seu sim incondicional, toda a sua vida está ao serviço de Deus, mas é a mesma lógica da viúva pobre. É dar a Deus tudo, tudo o que pudermos. Vamos pedir a Nosso Senhor que nos entusiasmemos muito com a viúva pobre, também que recorramos à sua intercessão para que ela, juntos a Deus, nos ensine a dar a Deus tudo o que pudermos. Assim seja.